vem com barba. Vai chover, amor, vem! É errado, mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. Loucura. Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. Coisa louca, hein? O cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer. Deixando louco. Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. Quando ele pega, ele deixa marcas.